Abaixe o volume. Abaixe bem o volume do seu rádio. Se mais alguém escutar esta promoção do Equipa Tudo, você ficará sem o seu Friomax. Todos os produtos para refrigeração comercial Friomax estão em promoção. Isso mesmo, refrigeração comercial Friomax com preços lá embaixo. Equipa Tudo, na Ceasa Pavilhão 2, 3394-1517.